lá de casa, não te vejo na rua. E mudou o celular, o que vou fazer pra você saber? Eu preciso te falar, ainda guardo o bilhete que me recebeu. Nossas fotos por todo lugar, ainda vou me desejo, foi um beijo seu. Eu te amo e sempre vou te amar. Nosso mundo mudou, o sentido e a razão. O amor cresceu e a gente perdeu o caminho da paixão. Você sumiu lá de casa, não te vejo na rua. E mudou o celular, o que vou fazer pra você saber?